Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini, e se você acha que entende de política, você está muito enganado, cara. Olha aí, hein? Aqui são os verdadeiros políticos, puta que pariu. Esse tema é foda, é política. É o talo. É a famosa politicagem, né? Demais. Aqui é a Kellene e Esturvestion mus regin Romanorum. Nossa, olha só, que mandou chique. Logo um latim, malandragem. Então, latim. Quer dizer o quê? Isso aí vai todo mundo tomar no cu? Não. Mandou? Quer dizer, aguardem que no futuro vai vir um cara chamado Latino e ele vai ser foda. É a verdade. Significa o rato roubou a roupa do rei de Roma. Maravilhoso. Aqui é o Marcelo, vulgo branco, e nunca confie num romano. Olha aí. Coitado dos romaninhos. Nada disso. Eu também não confio, não. apenas no Francesco Totti, jogador da Roma. Ele é gente boa. Mas ele é italiano, ele não é romano, caralho. Roma é uma cidade do tamanho do meu banheiro. É um país, na verdade, do tamanho do meu banheiro. Aqui é o Vinícius Hidalgo e... Cara, pra você ser político em Roma, você tem que ficar ligeiro, velho. Porque senão, se a galera ficar assim, não gostei desse cara, você morria. E a galera que gostava de você também morria. Os ferreiros lá não sabiam se produzia mais aquela espada Gladius ou adaga pra nego matar assim na encolha, não, né? Não, mano. Tem que contar os veneninhos, sucesso, né? Bem sorrateiro. Não, vê 50 espadas e 30 adagas. Caralho, velho, eu já fiz adaga ontem, então eu vou ter que fazer de novo hoje. Que era muito, era ótimo. É, os caras... Ah, a gente quer matar cardinal, hoje não vai dar. Não, por quê? Cara, acabou a produção, a gente começou a fazer e não vai rolar. Adiar o atentado pra outro dia, sabe? O álibi dos caras é tipo: eu não matei fulano porque eu estava me preparando pra matá-lo. É tipo, uns bagulho assim. Eu estava comprando ali no ferreiro uma adaga pra matar outro cara, por isso que eu não matei ele. É, tipo assim: eu não matei, mas eu ia. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos nesse programa de férias maravilhoso. Enquanto vocês estiverem ouvindo esse programa aqui sobre Roma, a República de Roma, nós vamos estar tomando água de coco do Caribe. Um sonho meu, né? Muito bem, vamos trocar uma ideia hoje sobre a República Romana, né? Vamos falar, pô, o que aconteceu aí? Como que chegou o Império? Todo mundo só fala de Império, Império, Império, sabe? Tudo é Império, Imperador, não sei o que lá. Ah, Júlio César, o Imperador. Júlio César nunca foi Imperador. Passou longe de ser Imperador. As pessoas falam muito, o Império Romano dominou muito. Cara, a República dominou praticamente a mesma coisa, se não mais do que o Império, tá ligado? O Império, quando chegou, começou a cair. Mas vamos ver o que aconteceu pra Roma sair de uma vilazinha lá com os latinos, etc., para chegar até a República Romana, de fato, dominando tudo ali no Mediterrâneo, e depois passar pro Império, né? Vai ser um programa introdutório. E pra chegar até o latino de hoje. Oh, baby, me leva! Nossa! Me leva! Vamos lá pro programa. Antes de falar da República Romana de fato, a gente tem que falar sobre o Reino de Roma, né? A gente vai falar de forma resumida, até porque é outro programa também gigantesco, né? Mas Roma tinha um rei, né? Como muitas cidades ali da época, como muitos países, estados e o cacete, cidades e estados, né? Ali na Itália, ali, que hoje a gente conhece como Itália, era meio que dividido por cidades e estados também, no mesmo esquema da Grécia, né? O pessoal tinha suas cidades e estados, tinha os etruscos famosos, que a gente falou lá no programa sobre eles. Tinha também os latinos, que são os povos que vieram ali indo-europeus, né? Chegaram de barquinho, se estabeleceram na região e etc., como muitos outros povos da Europa também. Agora eu só consigo imaginar os povos latinos com aquelas calças de tipo MC Hammer cantando Baby Me Leva, mano. Não dá. É, tipo o Rick Mori lá, né? No Rick e Morty tem aquela parada que aparece um monte de Rick e um monte de Morty. Os latinos eram assim, um monte de latino, só que tinha uma diferença. Um tinha uma cicatriz, aí o outro tinha um bigode mais fino, aí o outro tinha a barba longa. O outro tinha mullet. Exatamente. Então esse monte de latino aí cantando Baby Me Leva, junto com os etruscos e outros povos ali da Península Itálica, eles acabaram se espalhando, fazendo muito comércio, né? Como a gente falou, os etruscos faziam muito comércio, fazendo muita guerra também. Eles lutavam muito entre si, tá ligado? Brigavam pra cacete. E aí eles acabavam se miscigenando demais. Porque na Roma antiga, lá no Reino de Roma, né? Que é como eles conhecem, apesar de ser um nome terrível. Reino de Roma, né? Pô, devia ter um nome mais foda. É, a gente teve 7 reis principais, né? Jorge Marti que escreveu aí. 4 desses reis eram latinos e 3 eram etruscos. Pra você ver a importância dos etruscos que a gente falou no programa lá. E como esses povos estavam miscigenados, né? Hoje é muito difícil, sei lá, você tem aí o presidente do Brasil, aí é um cara dos Estados Unidos, tá ligado? Que veio pra cá fazer comércio, se tornou um cara foda, um grande senhor e um rico, e aí se tornou presidente. É impossível hoje em dia. Mas naquela época esse tipo de coisa podia acontecer. Porque as famílias, né, elas trocavam muito, se miscigenavam muito. Trocavam filhos, faziam casamento, sabe? Aquela coisa bem Game of Thrones mesmo. Que depois o nego veio fazer pra caralho na Europa, Roma, Grécia e essa galera aí, tava fazendo há mil anos isso aí já. Porque é tudo um lance político, né? E principalmente os etruscos, porque eles tiveram tão um papel tão importante assim na questão cultural da Itália, que quando eles foram integrados por Roma, eles foram muito valiosos para somar com a própria cultura de Roma e também porque eles já vinham com aquela mala de dinheiro, que eles vieram bem como é? Eles vieram com tinha uma base, recursos, né? Isso. Aí já ficou fácil pra entrar na aristocracia romana. E aí, através dessa base financeira que o Will puxou, a gente tem Roma ali se consolidando também como um poder foda aí de econômico, né? Porque Roma tinha uma ideia militar muito grande, a galera ali queria mesmo expandir, e quando vem esses reis aí, né, os latinos, eles tinham um lance meio assim, nós somos de Roma, o mesmo lance que a galera de Atenas tinha, os atenienses, eles tinham aquela parada tipo, não, nós somos de Atenas, nós nascemos daqui, tinha até um mito que eles falavam, nós nascemos da terra de Atenas, e os latinos tinham esse mito, essa parada, nós somos romanos de verdade, sabe, os etruscos são os caras que chegaram aqui, faz parte, a gente chama de romano também porque tá por aí, mas nós somos os romanos de fato. E aí quando há o levante, eles derrubam, né, esse rei aí, que era o último rei etrusco, que era conhecido como o Soberbo, né, o cara já tinha... É o Lucius Tarquínio Soberbo. Né? O nome dele já diz ali, tudo. Em 509 a.C. Exatamente. Ele é o último rei da antiga civilização romana, né, que dá início pra República Romana de fato, né? Exato. Só que aí o que acontece? Os latinos derrubam o cara, os latinos, que eu digo de modo geral, né? Os romanos derrubam o rei e acabam com esse negócio de reino aí, de monarquia. E eles começam a perceber o seguinte. Primeiro, a gente tem uma base financeira foda, que já veio dos etruscos também e de outros povos, né? A gente tem dinheiro. Segundo, a gente tá evoluindo pra caralho na área militar. E terceiro, do mesmo jeito que a gente conseguiu conquistar Roma, entre aspas, conquistar Roma, a gente consegue conquistar uma cidadezinha que tá aqui do lado, uma vilazinha que tá aqui do lado. E talvez a gente consiga conquistar uma outra que tá ali do lado também. E talvez aquela lá de cima. E aí, com esse pensamento expansionista, que sempre morou no coração dos romanos. Esse pensamento expansionista, até a queda do Império Romano, sempre esteve ali, sabe? Era uma coisa guardadinha ali, os caras não... É uma coisa que às vezes parece que o ser humano tem, né? De querer sempre descobrir mais, de possuir mais, de conhecer mais, de ter mais. Você fala da questão financeira, só pra lembrar que esse golpe contra o imperador foi feito por nobres. Liderado por um cara chamado Lúcio Júnior Brito. Sim, com certeza, por conta da centralização, né? Toda a centralização, assim, pra eles era uma coisa ruim. Porque mesmo lá, quando a gente tinha o reino de Roma, a gente já tinha Senado, já tinha Assembleia, já tinha várias reuniões, tá ligado? Tipo, o rei era o cara que metia o louco e falava, não, é ou não é? Era o cara que batia o martelo. Mas por trás ele tinha uma assessoria muito grande. E essas pessoas meio que já eram meio que da nobreza, né? Já eram... Não era qualquer um que podia chegar lá e ir pro Senado, né? Então, essa questão financeira já entra aí também. É até interessante, eu já tinha comentado isso antes da gente começar a gravação, mas dos ciclos, né? E de como a gente vê isso se repetindo sempre. Que são as pessoas que conseguem poder através de riqueza, né, se voltando e querendo poder também na questão política. E isso acontece mais pra frente em revoluções como a Revolução Francesa e acontecia já desde a época do Império, né? É, aliás, desde a época de Roma. Império não. É aquela velha máxima que a história sempre se repete. Meu nome é Máximus Décimos Meridius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. E cara, a República Romana foi toda assim. Porque o Senado ficava olhando pro rei e dizia, caramba, se esse cara fizer alguma loucura, tipo o último rei que foi o soberbo, a gente perdendo dinheiro, vai ficar maluco nessa história. Uhum. E eles, não, vamos tentar mudar aqui pra tentar tirar esse poder que era o rei, porque no final das contas, o rei, ele pegava todas as funções, executiva, Sim. judicial, legislativa, aí beleza, tinha um Senado pra dar uma rateada, fazer um bem bolado, né, vamos dizer assim, mas mesmo assim eles tinham medo, e tipo, beleza, mudou de reinado pra república, mas durante a república tem muita, tem sempre um momento de que o pessoal olha pra cima e, não, isso aqui não tá bom não, a gente tem que melhorar aqui pra ficar igual, e aí começa, tipo, lei, tipo, a plebe, quando sobe um patamar, e aí sempre tem uma galera que tá embaixo que tá querendo subir mais, tá ligado? E, Sim. opa, e tem sempre uma galera que tá embaixo e tá querendo subir mais, e aí fica esse turbilhão de coisas acontecendo no reinado. É muito na República. Por isso que é um tema tão, tão legal e tão rico de se estudar. Sim. De tanta coisa que acontece dentro na política e até fora em questão de guerras e expansão. E, na verdade, dá pra fazer casts de coisas específicas dentro do tema, que é muita coisa. Sim. E como a história sempre se repete, o processo de revolução pra começar a república foi demorado. O Tarquino, soberbo, ele tentou várias vezes retomar o poder, não conseguiu. Sim, com certeza. Teve vários movimentos políticos. Durante todo o programa aqui, durante a cronologia, a gente vai passar a cronologia histórica, né? Por cima ali. Mas cada um desses momentos, cada um desses pontos duraram muitos e muitos anos, muitos e muitos meses, muitos e muitos dias. Esses caras faziam política todo santo dia, sabe? Mas isso que vocês falaram é interessante porque o que os senadores, o que essa galera via era o seguinte, durante o reino, né? Antes de entrar na República de fato, que eles falavam assim, não adianta nada a gente fazer reunião, pegar voto, dar ideia, fazer um brainstorm foda, se no final de tudo o rei vai falar, eu quero ou não quero, de acordo com o que ele achar. Porque o soberbo era bem nesse naipe, tá ligado? Se você tem um rei que fala assim, gente, eu vou acatar tudo que vocês estão falando aqui de forma inteligente, de forma coerente, de forma equilibrada, e nós vamos construir esse reino dessa maneira. É maneiro, sabe? É ok. A grande questão aí é que os caras, eles falavam assim, tá bom, já fez a reunião? Então agora faz o que eu quero lá e... Tipo, fez a reunião só por fazer, sabe? Pra poder dizer, não, aqui nós tem Senado, nós tem a Assembleia, tem um monte de coisa. E outra, né? Eles viviam numa desconfiança incrível. E essa é uma parte muito louca da questão da política romana. Porque tudo que... Aí alguém vinha assim pro poder e começava a fazer alguma reforma em algum lado, assim, não, vamos pelo menos, ó... A plebe tá reclamando tanto, vamos dar alguma ajuda aí. Aí a Assembleia ou os patrícios, eles, não, aí já não pode, porque senão esse cara vai querer subir demais. Tipo, era um medo de perder o que tinha e acabava, aí mata um, aí tem que mata outro. É foda essa parte da desconfiança que eles uma tinham, sabe? Uma tensão constante, sobre né, cara? Era uma tensão, era muita tensão. E é sempre aquela... aquela coisa de o medo de perder privilégios, algo que você vê na política até hoje. Sim, e ao mesmo tempo a necessidade do outro, né? Porque fica nessa tensão do cara, tipo, eu não posso deixar esse cara aqui subir demais, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar esse cara descer demais, porque eu também dependo da função dele. Então, e não só perder privilégio, e aquela questão de salvar a classe, vamos salvar a classe política. Sim, exatamente. Por isso que dentro do Senado romano, dentro dessas politicagens, aqui no reino, acho que ainda nem tanto, mas passando já para a república, os caras eram muito corruptos. Por conta disso, essas situações, eles tinham muito a perder. Porque não era só uma coisa política bonitinha para salvar o mundo. Era uma política exatamente como é a nossa hoje no Brasil. O cara é político muito mais por dinheiro do que por vontade de mudar o país de fato. O cara às vezes não tem nem ideia de como mudar. Se você chegar num cara desse e falar, eu te dou a oportunidade agora de mudar o Brasil para melhor. O que você faz agora? O cara não sabe. O cara, você fala pro cara, vai, o que você vai fazer para mudar o Brasil, cara? Eu vou dar um carro para minha mãe, vou dar uma casa pro meu pai, um cachorro pro meu filho. Ou então manda aquelas respostas genéricas que, vamos acabar com a pobreza, acabar com a corrupção, acabar com a pobreza, não sei o que. Tipo, cara, se você quer acabar com a corrupção, você já tá mirando na coisa errada, porque nunca vai acabar. O que você pode fazer é controlar, diminuir, fiscalizar, mas acabar não vai acabar nunca. Vamos socar ele no Você faz um paralelo rapidinho com o momento político do Brasil, que desde o impeachment da Dilma Rousseff, na prática, foi um ato parlamentar, né, usaram como base a Constituição para, no final, salvar a classe política. Nunca foi para combater a corrupção, porque tipo, eles só fizeram isso para salvar a classe política, no final. Se você for reparar, a principal diferença que a gente tem aí entre a nossa classe política e a classe dos política, entre aspas, romana, é que a galera ainda tentava se parecer bonzinho, sabe? Aqui no Brasil a gente já tá num ponto em que a galera já tá atacando foda-se no nível hard. Tipo, tá todo mundo falando fora Temer, fora não sei o que. As pessoas já não gostam mais dos políticos, mas os caras estão tipo, foda-se, tá? Eu tenho aqui minha casa, tenho meu Netflix, tenho meus carros, meu dinheiro e tá tudo bem. Para os romanos, eles tinham essa necessidade de ter o povo a favor deles, né? Tanto que em épocas de escolha, né, de senadores, da classe política, os caras davam festas, faziam banquetes, faziam várias coisas para agradar as pessoas, para que eles tivessem o apoio, né, para poder se continuar no cargo, continuar ali no poder. Nada no muito diferente de hoje em dia, na verdade. Exato, porque... Cara. Desculpa. Não, só uma coisa, rapidão. Só o fato da gente ter um vampiro na presidência, já a gente vê que tá Mas isso que vocês falaram é muito maneiro, porque você vê, hoje a gente tem na nossa política um medo muito grande dessa galera ter um poder total, e não é difícil isso acontecer se a gente abrir mão e abrir as pernas. Tá aí ditadura brasileira que prova que pode acontecer sim, mesmo hoje em dia. Mas você vê, esse medo de um poder centralizado já existia aqui. Por isso que na República Romana, isso é desmembrado cada vez mais. Porque, por exemplo, nós temos aqui algumas categorias dentro da República, de fato, né? Esqueça o reino agora estamos na República Romana. Nós temos o cônsul, que seria ali o poder máximo, né? Aquela parada que está na cabeça, que antigamente seria ocupado pelo rei, de fato. E o próprio cônsul já era dividido em dois, que era um para coisa mais civil e outro para coisa militar, e um tinha poder de veto sobre o outro. Então, por exemplo, o cônsul civil, se ele falasse assim, ah não, a partir de amanhã todo mundo vai trabalhar de noite e vai dormir só no finalzinho da madrugada, e o cônsul militar falasse, não, isso aí não tá certo, essa parada era revogada. Da mesma maneira, se o cônsul militar falasse, ah não, vamos pra uma guerra lá na casa do caralho, e o cônsul civil percebesse, puta, a gente vai ter que produzir comida pra cacete pra esse cara ir nessa guerra, e vai dar merda, ele podia também vetar. E fora os outros poderes e o povo que podia, né, se manifestar em forma de rebeliões, de manifestações e o cacete. Você começa a descentralizar a parada, e é o que a gente tem na política brasileira hoje. Por que que a Dilma caiu como caiu? As pessoas falam, a Dilma caiu por causa do impeachment. Não foi por causa do impeachment. A Dilma caiu porque ela não tinha uma base de governo foda. O que, que a Dilma fez? Começou a falar, não, gente, aqui é todo mundo, sabe? Aquela música, eu tô chegando na Coab pra curtir minha galera. E aí ela começou a abraçar a gente de tudo quanto era partido dentro da base dela. E depois, de uma hora pra outra, ela falou, até tu, Brutus. Por quê? Porque já não tinha mais controle sobre o negócio. O Temer, quando ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi meter um monte de amigo dele, um monte de pessoa de confiança do partido dele, pra poder dar base, tá ligado? Para as coisas que ele fosse planejar, para as coisas que ele fosse botar em ordem. Mas mesmo assim, com essa base, o poder é descentralizado. A Dilma tomou no cu por conta disso. Ela não tinha esse poder descentralizado embaixo que ajudava ela. O Temer tá todo rejeição fodida, mas essa galera que tá abaixo dele tem grande parte ali que ainda tá apoiando o filho da puta. E aqui, quando a gente fala de República Romana, era bem assim, porque mesmo os cônsules aí, vamos chamar de cônsules, eles tendo esse poder total, eles ainda dependiam de um monte de coisa. Porque se o pretor não aplicasse as leis como deveria, ele ia refletir no exército, ia refletir na cidade, na comunidade, né, ali na coisa mais civil. Se o censor e o questor, que a gente vai falar aqui também, não fizesse direitinho o trabalho de impostos, ia faltar dinheiro, e aí ia faltar comida, ia faltar investimento. Então o poder foi totalmente descentralizado desse negócio de rei. Não é mais o rei que manda em porra nenhuma, quem manda em Roma são os romanos, né? E aí vem aquela frase maravilhosa deles da República Romana, né, que agora me foge, que é o PPQD lá, como que é o nome? SPQR lá. SPQR. PPQD. O que significa essa porra? É Senatus Populusque Romanus. Que é o Senado e o povo de Roma, né? Ou o povo romano. É. Uhum. É tipo quando você namora e você coloca o seu nome e a pessoa escreve na árvore. Então eles tinham isso daí com o Senado e o povo. Exato. E existia uma grande propaganda em cima disso, né? Tal qual hoje em dia, ou tal qual nas guerras aí, como Guerra do Vietnã, Primeira Guerra Mundial, Segunda e o cacete. Existia uma propaganda dessa porra, dessa águia, dessa porra, dessas letras, esse símbolo. Por quê? Porque era um simbolismo de mudança e as pessoas precisavam comprar aquilo. Não estamos nem julgando aqui se é uma coisa boa ou ruim, porque isso aí vai de ponto de vista, né? O rei lá, o soberbo, com certeza não gostou dessa república. Ele gostava muito mais quando ele estava como rei. Mas você percebe que o povo tem que aceitar isso. Então eles começam essa propaganda fodida, tá ligado? Eles falam assim, ah não, mas agora não tem mais essa de rei não, gente. Agora vocês que mandam aqui, etc. E com isso a galera vai comprando, né? E aí que a gente vai entrando aqui também na sociedade. Meu nome é Máximus Décimos Meridius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. E um desses povos aí que se enquadravam fodamente eram os plebeus, né, cara? Os plebeus eram os pobres ali que trabalhavam nos campos, né? Era a galera, o plebeu clássico de quem gosta de coisa de Idade Média, né? O cara que fica lá arando a terra, não sei o que, tem uma casinha, ganha um dinheirinho, tá sempre na merda. Se ele começa a ganhar mais, começa a plantar mais e etc, ele tem que dar mais impostos. Então é um tipo de política que nunca deixa esse cara ficar milionário. Alguns subiam de categoria com a ajuda, né, dos patrícios e etc. Mas a grosso modo, os plebeus era o povo. E o povo precisava aceitar esse sistema novo. E aí eles metiam essas propagandas, essas ideias. De fato, com a República houve um monte de mudança, mas a grosso modo, os patrícios, que era, né, o topo da classe, ficavam numa boa. Talvez na época dos reis os patrícios estavam mais na merda, porque o rei era soberano, do que agora na República. Sim. É tipo, a questão dos patrícios, né, é interessante porque os patrícios, eles não trabalhavam, tipo, de jeito nenhum. É aquele conceito que a gente acabou já discutindo aqui em acessos passados, que é a questão do ócio, né? Que eram os caras que ficavam ali só, as estrelas maravilhosas, eles são os equivalentes diretos do rentista hoje em dia, mais ou menos. Rentista? O pessoal que vive de renda. A galera do investimento. Da casa alugada. Três casas alugadas e fica. Não, esse cara é pequeno, né? Tô falando, é o cara que tem um prédio na. Aluga o prédio na Paulista lá e pega esse dinheiro pra investir em ações na puta que pariu, e o cara tem dinheiros infinitos. Tipo, quando ele faz isso, ele ainda é, tipo, ele tá trabalhando. Só que, tipo, a parada do Patrício é que ele era o cara que não fazia nada. O máximo que era, entre aspas, trabalhar era, tipo, ir pra assembleia, se ter algum cargo público. Mas pra eles isso ainda não era um trabalho, assim. Era só... Era uma coisa mais intelectual, né? Lembrando que os Patrícios, eles são os aristocratas, né? Donos de terra, donos de grandes terras, no caso. Uhum. E eles têm esse, vamos dizer, esse título de, nossa, eu sou um patrício. É questão da ancestralidade, que eram, sim, aqueles, os primeiros de Roma. Tem até o nome patrício, vem daquele, é pater famílias, né, que são as primeiras famílias. Sim, os pais de Roma, eles também eram considerados, isso, né? Isso. Porque uma coisa interessante é o seguinte, os patrícios, eles eram esses caras ricos e etc, eram os caras que governavam a parada, e eles eram de famílias muito antigas, né, lá da fundação de Roma e etc, e aí tem todo aquele mito lá, né, de que Rômulo e Rêmulo, não lembro agora, o negócio da loba lá, aquela porra toda da mitologia. É Rêmulo, e Rêmulo. Que eles diziam-se descendentes daquela galera. E é interessante que, tipo, tinha um número específico de famílias dos patrícios que tava nesse poder foda lá em cima, lá na cadeia política, na cadeia social. E esse número era limitado. Ou seja, essas famílias nunca diminuíam e nunca ampliavam. Porque eles não deixavam, entendeu? Eles não deixavam chegar uma família nova e, ah, não, nós somos também. Não, vocês não são. É só a gente. Então isso aí já era uma espécie de reinado, né? Parecia muito com o poder de rei. Só que aí, como a república era gerida com muita corrupção também, os senadores, os cônsules, a galera toda, eles faziam vista grossa. Porque eles recebiam muita grana desses caras também. Muitos deles, inclusive, eram patrícios. Eram de famílias, sim, patrícias, tá ligado? Muitos não, né? Todos. Eles ficavam se protegendo. É, exato. Inicialmente, todos. É verdade. Você não podia ser um participado do Senado, fazer parte da Assembleia, se você não fosse um patrício. Os patrícios eram os verdadeiros cidadãos ali da Roma, né? É verdade. Que participavam da política. O plebeu, coitado, o máximo que ele conseguia era virar um cliente, que já é um cara que, tipo, é um cara protegido ali por um patrício. É tipo, o cliente, ele é tipo aquele cara que trabalha com alguém famoso e fala, ah, eu sou o motorista da Angélica. Tipo, ele ele é tipo o cara que usa o poder do patrão dele pra dizer que ele é top também, entendeu? Exato. Mas ele tá tão cagado e tão fudido quanto os outros, sim, assim, em termos de poder. Mas o foda é que, hã? O patrício, desculpa, só um ponto. O foda é que o patrício apadrinhava o cliente. E apesar de estar muito longe de máfia, você vê uma relação aqui parecida. É como se os patrícios fossem os dons, os clientes fossem os caras que são os sobrinhos, né? Que eles apadrinham ali, tem aquela relação muito próxima. Lá no Poderoso Chefão é o Johnny, né? Que é o ator lá, que vem chorando. Ai, o cara não me deu o papel, não sei o quê. Aí o Dom Corleone dá um tapa na cara dele. Falava, vira homem, cara, não sei o quê. É essa galera, que como é que eu falou, é a galera meio bosta. Não deixa de ser um plebeu um pouquinho, com uma ascensão um pouco maior ali. Um poder, um prestígio um pouquinho maior. Mas tá totalmente na mão do patrício. Pros clientes, talvez a vida fosse muito cômoda, né? Porque eles, pô, não sou plebeu, mas tô aqui em cima, mas ao mesmo tempo ele dependia totalmente do patrício. Esse cara podia voltar pra merda, ser um plebeu, ou até ser um escravo, que aí já entrava mais em questão de dívida, né? Mas com os patrícios que eram corruptos pra cacete, isso aí era um estalar de dedo, tá ligado? Você não tava devendo nada, o cara fazia um tete-a-tete lá, daqui a pouco surgiu uma dívida, você não sabe de onde, você virou escravo, no outro dia você tá lá na arena lutando. Você fala, ué, o que aconteceu? Tanto, pô, os clientes, eles são tanto assim fora, que você lê, dá uma lida assim na história, e não, você não vê nada... nada que, tipo, nossa, os clientes, eles se juntaram e fizeram uma revolta, tipo, a grande guerra dos clientes de 300 a.C., sabe? Uhum. Não tem isso, porque eles estão tão ali naquela margem e eles até querendo ficar invisível, né, no caso, só mamando de algum jeito, sim, que pra eles tá tudo bem e não acontece nada demais, eles acabam ficando meio apagados. E eram limados também, né, eram limados pelos próprios, sim, patrícios. Porque se você tem um cliente e um cara é um pensador foda, o cara começa a filosofar, tem muitas ideias fodidas, você não fala, eu não posso deixar esse filho da puta que é um cliente de merda aqui, virar um filósofo do caralho, porque daqui a pouco ele tá patrício igual eu, e eu paro de mandar nele, eu paro de ganhar o soldo que ele me paga, ou coisas do gênero, tá ligado? Então, os patrícios também limavam. Na verdade, os patrícios limavam toda a sociedade, né? De cima pra baixo, limava todo mundo que dava pra limar. Não tinha muita distinção, né? Pra um cara que era patrício, o cara ser plebeu, ser escravo, ser cliente, meio que foda-se, assim. Sim. No máximo, tipo, essa aqui é a minha criada de estimação e aqueles ali são meus escravinhos. É. Mas, tipo, mas meio que foda-se, sabe? A diferença mesmo tava ali pro cara que tava no meio. Tipo, pro plebeu, ele via a diferença pro cara lá que era cliente e pro cara que era um escravo. Tipo, esse aqui eu vou pisar mesmo porque ele tá abaixo de mim. É como uma empresa, né, Kel? Tipo, na empresa você tem o dono, aí abaixo do dono você tem, sei lá, os diretores, que o dono conhece, gosta dos caras, mas ele fala, esses caras, nenhum deles é insubstituível, foda-se. Abaixo desses diretores você tem os encarregados, que seriam ali os plebeus, né? Não, acho que o plebeu tá muito longe de ser encarregado, o plebeu é chão de fábrica mesmo, né? Chão de fábrica total, que pro dono, pro Patrício, não importa quem tá ali, não interessa o que eles estão fazendo, se tá morrendo, se tá doente, nada. E às vezes o cara nem sabe quem é. E abaixo disso você tem os escravos, que não dá nem pra gente dar exemplo, né? Que nossa sociedade hoje não tem mais, graças a Deus. É verdade. Outra parada que a gente tinha dentro de Roma aqui era o pretor, né? Que é ali a polícia, era responsável por aplicar a lei, né? Aqui na República você tem o pretor, por quê? Porque também entra dentro dessa parada constitucional lá. Porque agora não tem mais rei. Antigamente o rei tinha lá a guarda, mandava matar, mandava prender, fazia o que queria e foda-se. Agora não, agora você tem todo um sistema político. O pretor não podia sair por aí batendo na galera e etc. Porque ele podia bater num cliente ou bater num plebeu que produzia algo muito importante. Por exemplo, um ferreiro. O Wilde é um patrício foda e ele tem o ferreiro dele específico que faz as peças que só aquele ferreiro sabe fazer. O pretor não podia chegar lá, lascar o cacete e matar aquele cara, porque isso ia ter uma consequência fodida na vida dele. Certamente ele ia amanhecer morto e não ia dar tempo nem de explicar, né? E na Roma o cara tem que ficar ligeiro. Outra coisa também... Nem mandava com escudo nas costas, né? Igual na Inglaterra. batendo na... A adaga batendo no escudo. Caralho! Só pra complementar aqui... Aí é o seguinte, a gente falou do Senado, tem a questão da Assembleia, e a parte do cônsul, pretor e os outros que a gente vai falar ainda, são os magistrados, que é aquela galera, aquele conjunto, né? No final das contas, o magistrado é um conjunto do cônsul, pretor, edil e tal, que vão aplicar as leis. Sabe? Aí é essa questão. A gente tá no magistrado, basicamente. Exato, né? Porque senão virou uma bagunça do caralho. Não é só votar ou não é nada disso. Porque se você comparar, por exemplo, com a democracia ateniense, é extremamente diferente. Lá na democracia ateniense, que era uma democracia entre aspas, né? Porque as mulheres não tinham direito de porra nenhuma e mais uma série de classes lá, é muito diferente. Porque lá, um pretor jamais poderia pegar um eupátrida lá, um cara foda, e tipo, levar preso, acusarem o maluco, sabe? Um policial jamais faria isso, um guarda jamais faria isso. Porque lá era totalmente diferente, a democracia lá era muito, muito escrachada, bizarra. Aqui não, na República você tem a Constituição. Isso é uma das coisas importantes de Roma. E na Constituição tá tudo lá bonitinho, escrito e etc, e você não pode ir contra aquilo, sabe? É uma ideia que a gente tenta colocar em prática hoje na sociedade, de que a lei é uma só pra todo mundo, né? Aquela famosa mina lá com os olhos vendados e etc, segurando aquela balança, é uma ideia mais ou menos assim. Então, tipo, dentro da lei, o pretor pode levar quem ele quiser pra julgamento. Se os caras estiverem de acordo, né, se os caras mandarem ele, tiverem prova e o cacete, é uma coisa bem política. E pode parecer bobo pra quem tá ouvindo, mas a gente tá falando aqui, cara, de, tipo, 500 antes de Cristo a, sei lá, 100 antes de Cristo, assim, 27. Mano, são 482 anos de república. A gente não tem isso, quase não tem isso de história do Brasil. Não tem democracia no Brasil, porra. Não tem nem 200 ainda. Você é louco. Dentre esses que o Wilde mencionou, dos magistrados que a gente tá falando, a gente tem o Edil, que tem esse nome maravilhoso, que seria um cara responsável ali pela administração pública, né? O que que é a administração pública? Esse cara aqui era uma coisa tipo meio confusa, porque ele tava meio que entre um corrupto, que era o cara que fofocava, né? que ficava de olho nas coisas, ó, esse aqui tá produzindo muito, aquele tá produzindo menos, não sei o quê, para os patrícios, porque os patrícios gerenciavam os negócios dele dentro da cidade, né? E ao mesmo tempo, eles também ajudavam um pouco na administração ali do dinheiro, da rua, sabe? Pô, quanto que vai custar essa rua, alguma coisa assim, pra poder passar pros cônsules, passar pros senadores, pra galera ver o que eles vão fazer lá, né? Porque até então, não era assim, ah, gente, vamos fazer uma rua aqui, pega o dinheiro, pega as pedras. Não, em Roma a coisa era mais organizada. Pra gente fazer a relação, o Edil, ele seria meio que o vereador hoje em dia. Exato. Que é aquele cara que tá, tipo, que tá lá no local, é aquele bem, bem municipal, sabe? Uhum. Da rua, do bairro, sabe? Ele tá cuidando ali e ele vai pra o cara mais acima e olha, a gente tá precisando disso e disso lá, sabe? Exatamente, é mais ou menos, né? Isso. É, o cara que mora ali com o povo, conhece a galera pelo nome, né? O pessoal também conhece ele e tal, e ele meio que conversa e vai administrando. E aí entra dois caras aqui que são importantes. O primeiro é o censor e o segundo é o questor. O censor, o nome dele já diz, ele faz o censo da verba. E o questor questiona essa verba, questiona, ele cobra, né? Então o censor fazia essa pesquisa de ganho da galera através dessas fofocas do Edil, que administrava, que ia vendo a parada, passava pro censor também. E esses poderes aqui que a gente tá falando, eles estão totalmente ligados, né? Nenhum deles é separado do outro. Então, o que o Edil passava para um, acabava passando para todo mundo. Se tinha ali um plebeu que estava começando a enriquecer, que estava começando a ganhar muita grana, certamente o Edil ia ficar sabendo disso, o censor ia pesquisar, ia ver que realmente estava acontecendo, e o questor ia cobrar mais daquele cara. E aí, por que você está cobrando mais de mim? Com certeza, nós estamos falando de Roma, gente. É corrupção no talo. Com certeza, iam arrumar o Tivá, porque seu cabelo é laranja. Ah, meu cabelo não é. Pera aí, que você vai ficar com o cabelo laranja. Aí, amanhã, o cara acordava com o cabelo laranja. Eram umas paradas bem esdrúxulas mesmo, porque a corrupção romana era assim, tá ligado? Não tinha muita proibição a esse... A corrupção, o nome dela já diz. Corrupção, maluco, é você corromper. Você corrompe o quê? A pessoa? Não. Antes disso, você corrompe a lei. Roma tinha constituição, mas corrompiam aquela constituição, como se não existisse nada. Quando você tem um reinado, quando você tem um rei, a galera já corrompe a porra do rei. Imagina quando você não tem rei nenhum, quando você tem poderes divididos. Você corrompe todos esses poderes e você se torna o rei, caralho. Você não precisa dizer pra ninguém que você é rei. Mas só de você corromper essa galera, você já se torna uma espécie de rei. Os patrícios aqui nada mais eram do que isso. Pequenos reizinhos, cu cheio de dinheiro, corrompendo gente pra todo lado, dentro da política, na sociedade, no meio militar, que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas a grosso modo era isso. Essa galera que administrava, que fingia, que ajudava, ou que ajudava de fato, que cobrava, tava todo mundo comprado. Esse papo de que era pro bem de Roma e etc, era totalmente deturpado, cara. A gente pensa em Brasil, sim, já vê o nome de corrupção na hora. Quando você pensa em Roma, tem muita gente que não fala disso hoje em dia. E eu acho curioso, eu falo, caralho, é um império romano, o nego põe tanto ouro em cima, como se fosse uma... Mano, era uma corrupção nojenta. Todos os caras morriam por conta disso. Ninguém morria de velhice, não. Eles eram extremamente individuais no quesito de... Não, não vamos, eu não tô fazendo isso por Roma, tô fazendo isso por mim. Tanto que os triunviratos caíram por causa disso. Não, eu quero ser o foda daqui. Exato. Eu não quero estar dividido nada, não. Eu quero ser o foda daqui, tá ligado? Sim. E sem contar que eles criaram o sistema pra tomar impostos dos plebeus de forma... que eles que dificultasse ao máximo a ascensão desses plebeus, porque eles tinham que manter essa desigualdade, era muito conveniente para eles, né? Uhum. O que vai resultar em várias revoltas mais para frente. Sim. É interessante ver até a questão dos costumes romanos, né? Que também tem muito disso, né? Tem umas paradas que eu achei bem interessante, uma delas é que quando você tem um filho, esse filho, ele... é tipo sua, entre aspas, sua propriedade até o dia que ele morrer. Então, por exemplo, você tem lá 70 anos, mas seu pai tem 95. Aí, tipo, se o seu pai fala pra você, vai buscar água pra mim, você tem que ir lá buscar água pra ele. Tipo, se o seu filho não... é uma parada bizarra, assim. Tipo, infanticídio é uma parada muito aceita. Então, tipo, se você tem um filho, aí você olha pra cara dele e você fala, eu não gostei não, achei meio esquisito. Aí eu vou lá e jogo no rio. Sim, pra pagar a dívida, né? Sim, a gente tinha o problema lá da dívida. Quando o cara tinha dívida, ele acabava se tornando um escravo, né? Em Roma não tinha essa de, vou pagar depois, não tinha essa de, esse cara vai preso. Se você tem uma dívida, você não consegue pagar, você acaba se tornando um escravo. Mas aí o cara tinha essa dívida, teria que se tornar um escravo e tinha um filho, ele dava o filho dele no lugar, como se ele estivesse indo pra lá, o filho dele se tornava um escravo daquele maluco e a dívida dele era sarciada, tá ligado? Era quitada, né? Então é bem bizarro hoje em dia, mas pra eles é normal. Se fosse hoje em dia, as Casas Bahia até escravo pra caralho. Exatamente. Meu nome é Máximus Décimos Meridius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança nesta vida ou na próxima. Quando a gente fala de Roma, né, República Romana e etc., a gente tá indo pro Império de Roma lá, Império Romano, aquela conquista maluca, doida ali, desenfreada. E a gente não pode não falar de guerra, né, cara, quando a gente fala disso. E, tipo, pra Roma poder crescer fodamente como eles queriam, né? Aquele sentimentozinho de, vamos conquistar esse carinha do lado, não sei o quê, aquela coisa toda. Que já era um pouco de complexo por ter sido conquistado tantas vezes por outras galeras aí, como os próprios etruscos, né? Eles falaram assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dominar o mar. Fazer o domínio aqui do Mediterrâneo, né? Porque esse mar aqui é o que vai dar a janela comercial e militar pra gente pra dominar a porra toda. Porque se a gente começa a focar muito na terra, a gente perde as rotas comerciais marítimas. E como a gente falou no programa de etruscos, a gente tinha os gregos, e os gregos eram fodas no mar, tá ligado? E eles falaram, a gente tem que mexer com isso. Só quando eles foram mexer com essa área marítima de fato, eles encontraram uns caras chamados cartagineses, que deixavam os gregos e etruscos no chinelo. E outra coisa, pra começar... tudo, os romanos, eles não tinham uma tradição marítima, sabe? Eles não tinham uma tradição naval. Sim. E, a gente tem que pegar o Mediterrâneo, vamos começar, e não sei o quê. E eles enfrentaram, logo, uma galera que já tava, tipo, eles eram tipo os golfinhos do Mediterrâneo, sabe? E as primeiras, tanto que as primeiras batalhas e tal... foi um esculacho pra Roma. Meu Deus, o que é que eu me meti? O que é que eu me meti, sabe? Sim, com certeza. E lembrando que, tipo, eles não tinham uma tradição marítima, mas eles chuparam muito dos etruscos. Então eles começaram essa ascensão, eles vieram meio que do nada mesmo assim, mas começaram essa ascensão usando muita tecnologia etrusca. Isso. Então começaram a fazer uns navios foda, movimento de guerra, pegavam muita coisa também dos gregos. O que eles desenvolveram depois da luta em terra lá, né, com escudo e o cacete, veio muito da falange grega. Então, esses caras, eles eram muito malandros. Eles pegavam coisa de tudo quanto era canto e jogavam na sociedade. Coisa que era boa. Ao contrário de outras sociedades que meio que expulsava, né, o que era de fora, os gregos, por exemplo, odiavam coisa de fora. Nossa, vem gente da Macedônia que ficava do lado, falava o mesmo idioma, a mesma coisa, cultuava os mesmos deuses. Credo, esse Macedônio joga pra lá, não quero. Roma, Roma não. Visando o poder, visando o dinheiro, a conquista, eles falavam, olha só o que os egípcios estão fazendo, cara. Vamos fazer igual? E aí, com essa ascensão aí marítima, Roma começou a arregaçar. Tanto que, né, são as guerras púnicas, né? Essas guerras com os cartagineses. Na primeira, que foi uma parada mais terrestre, o Roma tava quase se fudendo, mano. Os caras quase se lascando. E os caras já tinham um puta exército gigante, um monte de estratégia. Aquele negócio de você separar, né, o seu exército em várias partes, que não era uma coisa comum, né? A coisa mais comum ali era uma galera vem de um lado, outra galera vem do outro, briga aí até morrer e quem ficar por último ganha. Mas aí Roma vem trazendo isso. Os macedônios depois aprimoraram pra cacete com Alexandre, não sei o quê. Mas Roma já vinha dividindo a galera, estabelecendo. Toda a parte militar de Roma também dá um programa inteiro. Porque os caras eram muito fodas nisso aí, tá ligado? Eles observavam muito, assim, as estratégias. Mas eles quase tomaram no cu. Quando eles vão pras batalhas marítimas aí, meu irmão... os cartagineses se ferraram de vez, porque os caras eram uma superpotência ali no mar. O Mediterrâneo já estava totalmente dominado e ninguém sabia, né? E eles começaram a dominar a ilha pra caramba. A Sicília mesmo, essas ilhas assim, Sardenha, Córsega, foi tudo pra cá do caralho, rapidinho. E aí depois a gente tem o Aníbal, né? Que vem ali com os elefantes, etc. Também dá um programa só falar dele. Era um cara muito foda, Aníbal Barca. Mas a grosso modo você vê, a expansão romana dependeu muito do mar Mediterrâneo, porque foi o primeiro foco deles. Eles não saíram por aí, ah, vamos invadir a Gália logo de cara. Eles falaram, não, isso aí pode esperar. A gente tá aqui, cara, na beira do mar. É, 80% da bota italiana no mapa tá ali ligado com o mar. Então será que é mais interessante você conquistar esse mar ou você ir conquistar a terra lá na Casa do Chapéu? Pra eles era muito importante, né? É, querendo ou não, quando você já tem o controle da costa, então já fica mais fácil pra, tipo, bom, já que eu tô aqui na porta, é só eu sair, sabe? Sim. A questão é, será que eu vou conseguir navegar de boa e tal? E esse foi o problema. E outra coisa, os romanos, porque assim, acaba que a gente tá fazendo essa separação, mas muito também acontece ao mesmo tempo e tal. Uma coisa tá acontecendo na água, outra coisa tá acontecendo na terra, assim como enquanto tá acontecendo guerra. É, as coisas em Roma estão acontecendo também, toda a politicagem. É a vida, né? A vida no dia a dia. Tinha muita gente que nascia, crescia e morria e não sabia de nada disso. O único trabalho do cara era arar a terra igual louco para não morrer de fome e pagar o que tinha que pagar. É verdade. Porque essa parte do Mediterrâneo é importante, foi o que a gente falou também no programa de Etruscos e etc. E é o que acontece também com os gregos no Mar Egeu. Por quê? Porque a gente está falando aqui de expedições militares, etc. Você precisa mandar os seus navios, isso aí é básico, né? Se o mar Mediterrâneo pertencesse à Grécia, por exemplo, ninguém ia conseguir ficar fazendo essas expedições, porque ia ter que pagar o soldo, né? Ia ter que pagar o pedágio para quem é o cara que domina aquilo ali. Senão o cara afundava os seus barcos e, mano, afundar um barco é um prejuízo do caralho, tá ligado? Você perder um exército lá, às vezes você perde menos do que você perder uma frota. Porque é muito dinheiro envolvido, é muita matéria-prima, é muito material, é muita árvore pra fazer tábua. E, meu, é uma mão de obra tão grande fazer um barco, fazer um navio foda, grande, uma parada de guerra fodida, que se você perde isso, você sai no prejuízo. Mas, ao mesmo tempo, você tinha o quê? A rota comercial. E era isso que eles estavam procurando, sabe? Eles estavam procurando essa rota comercial. Tanto que mais pra frente, quando estiver chegando no Império, a gente vai chegar lá, o Egito mandava grãos pra Roma. E Roma chegou em um determinado momento histórico ali, que tinha milhões de pessoas vivendo lá dentro. Era uma das poucas cidades que teve 1 milhão de pessoas ou mais. Depois, acho que só Paris veio ter isso, e muitos anos depois, né? E eles falaram assim, sem o Egito mandando esses grãos, a gente não consegue manter a galera. Então, o comércio se tornou tão importante para eles, que sem o comércio eles morreriam de fome. E aqui no começo dessa expansão, eles falam isso, gente, a gente precisa tomar esse mar Mediterrâneo. Porque a bota, a bota italiana lá, o que a gente chama de Península Itálica, já era deles, né? É aquela conquista interna que eles chamam, né? Eles já conquistaram aquilo ali. E aquilo ali para eles foi fácil, né? Se você parar para pensar nas guerras púnicas, essa conquista interna não foi difícil. Até porque você tinha uma proximidade entre os povos, né? Você tinha uma proximidade muito grande entre os outros povos. Quando eles massacraram os etruscos, por exemplo, isso para Roma não foi um desafio monumental. Não foi um desafio como as guerras púnicas foram. Então, essa conquista interna acontece de uma forma muito mais orgânica, apesar de também ter conflito, ter dado trabalho, etc., do que essa conquista externa de pegar o mar Mediterrâneo e começar a expandir ali pelas bordas, né? Tudo bem que no caso do Mediterrâneo Oriental, eles foram conquistar mais pra frente. Eles começaram, como você mencionou, na Península Itálica, né? Daí eles começaram da Itália Central, foram pra Península Itálica inteira e depois desceu pra África. E lá, descendo para a África, eles foram para a Península Ibérica e na região da Grécia, né? E isso foi num período de 3 séculos, que se pegar para... Na época, foi um período rápido para caralho. E mais para frente, eles incluíram o que hoje é o sul da França. E quando eles conquistaram o equivalente do que é a França hoje, eles conseguiram... Consegui a maior parte do Mediterrâneo, e não foi tudo. Tipo, você vê uma coisa interessante. Por que que eles foram pra África logo de cara? É uma coisa... Porque o interesse deles era o mar. A África podia esperar. A África, por exemplo, estava muito mais longe do que a Gália, que seria ali regiões da França e etc. Eles foram pra África por conta dos cartagineses, por conta do Aníbal, por conta desse conflito, entendeu? Eles não estavam tendo esse problema todo com a Gália, por exemplo. Eles não estavam tendo esse problema todo com os povos germânicos lá do norte. Então eles falaram, meu, a gente precisa acabar com essa ameaça cartaginesa aqui, senão o nosso domínio do mar vai estar comprometido. Então, Grécia, essas paradas, podia esperar um pouquinho. Era uma galera, inclusive, que fazia comércio com eles. Para eles não era interessante, né, atacar esse pessoal. Mas como os cartagineses estavam oferecendo essa resistência, eles falaram, meu irmão, ou a gente massacra esses malucos, arregaça, ou a gente vai se fuder. E o que eles fizeram com os cartagineses foi isso, eles massacraram. Teve várias regiões que eles salgaram a terra para não nascer mais nada, e coisa bem bizarra assim mesmo. É foda que você vê que o interesse era tanto que, cara, eles realmente carcaram em cima dos cartagineses. Tanto que teve mais de uma guerra púnica, sabe? É, se eu não me engano, são duas ou são três? São três. São três, diga aí, três guerras púnicas até eles conseguirem. Sim. Não foi um negócio de tipo, ah, perdi aqui, deixa quieto. Até porque a Roma nunca teve disso, sabe? Tanto nos conflitos terrestres quanto nos marítimos, era, a gente vai lutar. Ganhou, beleza. Aí sempre tinha uma retaliação, e aí eles lutavam, se perdessem, mas eles tentavam de novo, ganhavam. Aí, se eles começaram a guerra e perderam, aí eles vão dar aquela volta, não sei o quê. Mas aí eles sempre retornam e não, a gente vai tentar de novo. Tenta de novo, e se não ganhar, tenta de novo até conseguir. Eles eram muito focados nessa questão, eles foram muito focados nessa questão da expansão, sabe? E de, realmente, você vê, não... se a gente conseguir aqui, a gente vai pra cima, vai subir, vai crescer. Era o que eles estavam querendo, estavam visando esse belo lucro que eles iam conseguir. Exatamente. E o espólio que Roma conseguia na guerra era um espólio diferente do que muitos outros povos. Por exemplo, se você pegar os vikings, o espólio de guerra dos vikings era a prata, né? Eram as joias, aquela parada. Se você pegar, sei lá, os gregos, o espólio de guerra era a tecnologia. Eles queriam saber mais, conhecer mais além, é claro, de ouro e etc. O espólio que Roma procurava eram escravos, cara. Porque a grande maioria dos escravos de Roma vinham de dívidas e vinham desses escravos de guerra. Que a galera chama os bárbaros e etc, né? Por quê? Porque essa galera que trampava. E toda essa conquista, toda essa expedição, estava sendo bancada por quem? Pelos patrícios que a gente acabou de falar. Então, isso. Quanto mais Roma expandisse, mais terras Roma conseguia, mais escravos e mais tributo. Tributo para quem? Para Roma? Meu ovo! Tributo pros patrícios, que eram a Roma. Então você vê, a gente falou tanto no começo do rei, que eles tiraram o rei, mas a única coisa que eles fizeram foi colocar mini reizinhos, que continuavam também dominando a porra toda, né? E essa expansão foi acontecendo de forma orgânica, tem 1 milhão de gráficos na internet pra você olhar, tem uns GIFs maravilhosos, né? Que vai mostrando como vai acontecendo e dura muito, muito tempo, mas a grosso modo, isso levou a uma crise. Por quê? Porque os patrícios começaram a ficar super poderosos, com terra pra caralho, com dinheiro, com escravo, com a porra toda, e começaram a não depender mais daqueles clientes ou daqueles plebeus como eles dependiam antes. Então, se você é um plebeu e você é um, sei lá, você é um ferreiro, o que o ferreiro faz? Ele faz arma pra vender. Esse é o ganha-pão dele. O ferreiro não planta, cara. O ferreiro não planta nada, ele não fica na lavoura. Ele depende de vender aquelas paradas pra comprar a comida. Mas quando a porra do patrício já tem 1 milhão de ferreiros parados na Europa inteira, pra que ele vai pagar aquele ferreiro de Roma? Então aquele cara acabava ficando na merda, e isso deu uma crise dentro de Roma, cara. Os patrícios tinham toda a matéria-prima, toda a mão de obra, tudo que eles precisavam pra viver vindo de fora, que na própria, na coisa interna ali, a galera ficou na merda. Isso deu uma crise do caralho, revoltas, várias revoltas do povo, revoltas de escravos. A gente tem aí as famosas guerras civis, é daí que vem o nome, inclusive, né? Essa guerra civil. Chama de conflito das ordens, que os plebeus, por causa disso aí que estava acontecendo, que os plebeus começaram a ficar com problemas financeiros gravíssimos e não conseguiam sanar mais nem fudendo. Exatamente, por conta do escravismo também. O escravismo... E o que agravou muito foi um saque que os gauleses fizeram em Roma em 390 a.C. Tipo, já tava com a crise e os caras fizeram um saque em Roma pra piorar a situação. Sim, cara. Saques, as expedições, tava muita coisa junto. É foda, a gente fala isso, é meio clichê, mas é verdade. Um império muito grande dá muito trabalho de administrar. você vê grandes impérios da história sempre tiveram esses problemas. Império Persa, o Império de Alexandre, o próprio Império Romano, sei lá, a própria Inglaterra, quando começou, né, aquele Império Inglês dominar o mundo inteiro, você começa a ter muito problema, porque quando você tem 1 milhão de problemas vindo ao mesmo tempo e você tem 100 mil pessoas para resolver, não dá tempo de resolver tudo, cara. Uma outra casa vai cair, fica tudo andando no fio da navalha, né? Qualquer escorregadinha pra um lado ou pro outro, você perde tudo aquilo. Sim, e cara, era foda porque, como vocês falaram, né? A questão da guerra tava levando muito plebeu pra lutar, e aí o que é que acontecia? Não tinha manutenção nas terras deles, eles contraíram dívida. E aí o que é que o Senado e o magistrado fazia? Não, já que você tá devendo, então a gente pega a sua terrinha pra a gente vende aqui. Aí pronto, já tem. Ele já tava na guerra, fudido, ia voltar, não ia ter uma casa, ia fazer o quê? Aí eles começaram, os plebeus eles começaram a se amontoar lá em Roma, tá ligado? E pedindo. Gente, por favor, olha pra aqui que. Eu tô fudido. Tenho o que comer, não tenho onde morar. Alguém tem que fazer alguma coisa. E aí vai começar até uma mudança. Uma mudança bem forte na política romana. Sim, e aí você vê um ciclo maluco, né? Porque tinha muito plebeu que ia pra guerra, pegava soldo, não sei o quê, e começou a enriquecer. E ao mesmo tempo que esse cara tava enriquecendo, ele tava começando a contratar os próprios exércitos e coisas do gênero. Porque quando a gente fala de Roma, a gente fala o exército romano. Isso era uma coisa que não existia, né? O que existiam eram os exércitos. Eram aqueles pequenos grupos, aqueles pequenos exércitos que eram patrocinados pelos patrícios. Olha o jogo de nomes aí. E que quando você juntava tudo, você tinha o exército romano. Só que a coisa ficou tão louca que o plebeu que ia pra guerra acabava se tornando uma porra de um patrício, entre aspas, tinha o seu próprio exército e acabava juntando mais dinheiro. Aí o cara do exército dele virava um patrício novo e ia fazendo isso. Virou um loop tão grande de riqueza, de exército, de loucura, que a galera, os patrícios originais, falaram, meu, a gente tá se fudendo. A gente tá tomando no rabo. Surgiu um cara com muito dinheiro, ele conseguia comprar um exército aqui e outro ali, e isso foi culminando uma porrada de conflito civil. Sei lá, o Febrini tem lá, tá ali, tem a terra tal e tem o exército dele. Eu tenho a terra aqui e eu quero todo saco cheio do Febrini. Os caras começaram a tretar, velho. Exato, porque é mas aquele negócio. Não existia uma união de exército de Roma, né, nessa época. Né, era quase que uma segurança corporativa de cada patrício, sabe? Sim, e aí você vê, é aquele ditado que, cara, esse ditado é maravilhoso, se aplica muito a isso e à nossa vida hoje em dia. As pessoas querem ver você bem, mas elas nunca querem ver você melhor do que elas. E isso acontece com os patrícios, tá ligado? Isso resume muito a história de várias nações que nasceram e que morreram por aí. Exatamente, cara. Porque os patrícios, o que eles pensavam? Cara, quanto mais eles guerrearem, mais a gente ganha terra, mais a gente ganha escravo e ganha mais dinheiro e fica mais rico. E isso aconteceu de fato durante um tempo. Só que depois de um tempo, a galera que era plebeia começou a virar patrício também e ficar mais rico do que esses caras. E aí a história conta a versão mais do povo, né? Que é aquela versão, não, vamos fazer uma revolta porque os patrícios estão ganhando muito dinheiro. Mas existe também a tese histórica de que talvez os próprios patrícios que financiaram as rebeliões e as revoltas para fazer esses plebeus que estavam ascendendo cair de volta. Tem até um cara chamado Manilo, que era patrício, ele se juntou aos plebeus nessas revoltas e ele, inclusive, pagou muitas de suas dívidas com a fortuna que ele tinha. Sim, a gente tem a revolta de Espartacus, conhecidíssima, né? O cara era um gladiador foda, a gente tem série aí, o cacete, filme deve ter 1 milhão, principalmente aqueles antigões, né? Aqueles filmes de 300 de Esparta clássico, deve ter um monte de filme do Espartacus aí. O cara era um gladiador foda, era um escravo, obviamente, né? Como a gente falou no programa lá de Etrusco, você não era um homem livre e falava, ah, vou lutar com um leão. Arrebanhou um monte de escravo, fez uma puta de uma guerra, uma revolta civil interna gigante, não foi até o centro de Roma, não dominou Roma, jamais isso aí, tá longe, Roma é uma república gigante nessa época que a gente tá falando, né? Não é só a cidadezinha, nem é só aquela bota. Mas ao mesmo tempo, isso aí reforça a crise, Porque crise, cara, não é uma coisa só. Nunca você tem uma crise por conta de um único motivo. A gente passou isso aqui no Brasil há pouco tempo, né? A gente teve uma crise aqui dentro. Foi só por conta de uma coisa? Não. Foi só por conta de corrupção? Não. Foi por conta de corrupção, por conta de educação, por conta da ajuda externa, por conta dos movimentos políticos. Sempre é uma gama de fatores, só que sempre existe um estopim. Você pega, por exemplo, a Revolução Francesa, o estopim foi o aumento do pão, o aumento do valor do pão. É a última gota, né? Que o copo tipo tá exatamente. Cheio, aí sempre vem aquela gota. Pra ter revolta, mas sempre vai ter a última gota. Exato. E aí quando vem esse monte de problema junto, a galera fala, a gente tem que fazer alguma coisa pra mudar isso. Porque a gente tá achando que tá descentralizado nesse monte de patrício desgraçado que tá fudendo todo mundo de todo jeito possível, mas na verdade tá centralizado nesses caras que estão mancomunados, e a corrupção em Roma era tão desgraçada nessa época que eu duvido que os próprios patrícios não tinham a aliança secreta deles, onde eles governavam Roma tudo junto, sem ninguém saber. E aí pagava de inimigo, né? Olha a maçonaria aí. Pagava de inimigo lá fora pra poder falar, não, eu odeio esses caras aí, o negócio aqui é meu e tal. E aí, por trás, os caras estavam dominando a parada. Tanto que, aí pronto, basicamente a partir disso é quando os plebeus, eles vão se juntar, tipo, não dá mais, e a gente precisa fazer alguma coisa. E eles vão se juntar e pra forçar a galera que tá mais em cima, os patrícios, a dizer, gente, a gente precisa a gente precisa entrar no magistrado, porque não dá. Tá perdendo muito aqui e aquele negócio. Se não fizer, vai dar ruim. Meu nome é Maximus Decimus Meridius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. E aí, basicamente, quando eles conseguem criar eles conseguem dar um cargo da política aos plebeus, que é justamente a criação de vamos dizer assim, uma ramificação do edil, sabe? Do vereador, né, que a gente falou antes, que sempre era nomeado pelos patrícios, ou quem tava mais em cima, e eles que mandavam. E aí, como a entrada dos plebeus para o mundo da política, né? No caso, porque, porque é o seguinte, os plebeus, eles eram homens livres, eles tinham uma terrinha, tava de boa, mas era aquele negócio, eu tenho um domicílio, mas não tenho pátria. Eles não podiam dizer, olha, isso aqui tá errado, cala a boca, você é plebeu. Você não tem voz aqui, sabe? E eles estavam querendo a voz deles. E aí é quando vem o edil plebeu, pra tentar ir mudando isso. E aí junta isso com o que o Febrini falou dos plebeus que estão ricos, que eles conseguiram muita coisa e eles têm uma força bem maior, sabe? E assim como os patrícios que estavam sempre juntos lá e não, vamos defender o que é nosso, os plebeus eles vieram com essa ideia, não, galera, vamos se juntar aqui e vamos subir também. Vamos subir essa escadaria que a gente tá tão lá embaixo. Vamos começar a subir também a partir daqui. Sim, cara. Sim. E é aí que surge o primeiro triunvirato. Finalmente, depois de tudo isso que a gente falou. Conhecido também como o primeiro acordão. Né? Não, e realmente era, porque era um bagulho mó... Como que eu posso dizer? Não era um bagulho assim, tipo, atestado de fato, né? Não era uma coisa assim constitucional, como era esse negócio do cônsul, do pretor, do edil, do censor. Era um acordo mesmo. Esses caras chegaram com ideias boas, com planos bons. É aquele negócio. Em momentos de crise, sempre chega um líder novo. A crise, ela sempre gera isso, sabe? A crise tá ali, ela sempre vai gerar uma parada. Em momento de bonança, dificilmente vai surgir um novo líder. Porque ninguém precisa, tá ligado? Você não precisa de um novo líder quando você tá na boa. Foda-se, eu tô na boa, em time que tá ganhando não se mexe. Mas quando tem crise, sempre acendem novos líderes. É impressionante isso. Às vezes vem um líder bom, raramente, durante a história do mundo. Às vezes é um merda do caralho. Aqui vieram três, né? Dois dele era meio bosta e um era o mais foda, o mais conhecido, que é o Júlio César. Os três eram Júlio César, Pompeu e Crasso. E só pra relembrar que o resultado dos conflitos que tiveram lá, do conflito das ordens, acabou que a classe dos plebeus saiu fortalecida, no fim de tudo. Sim. Antes de... Então, eles saíram fortalecidos antes de finalmente acontecer o triunvirato, né? Mas é importante dizer o seguinte, o primeiro triunvirato, ele não foi feito muito assim pra ajudar o povo. Ele foi feito pra acabar com a crise. É diferente, né? Ele veio, tipo, pra acabar com a crise e falar pra galera, gente, calma, fica na boa, vamos continuar, vamos tentar arrumar. Mudaram algumas coisas, obviamente, principalmente o Júlio César. O Júlio César tinha ideias muito revolucionárias que a galera até não aceitava, né? Porque ele próprio não era um cara nobre, né? Ele próprio não era um cara, assim, de sangue azul aí, etc. Então a galera ficava meio com o pé atrás, mas ele trouxe muita ideia boa. Outros caras já tinham tentado antes deles formarem o primeiro triunvirato, que não tiveram sucesso, mas é importante apontar isso. Morreram. O acordão foi basicamente o quê? O Pompeu, ele... Todas as exigências e arranjos que o Pompeu fazia seriam ratificados. O César seria cônsul e então seria governador de Gália por 5 anos. E pro Crasso foi permitido um consulado futuro. Só é interessante explicar que antes do César ficar 5 anos governando a Gália, ele tinha que conquistar, né? O que ele levou praticamente 10 anos pra fazer. Porque o César foi pra Gália pra conquistar. A gente tem Gália ali, regiões da França e etc, né? Os famosos gauleses. A gente tem um programa aqui sobre o Vercingetorix. Que era um rei gaulês foda, não sei o que. Tem uma relação com o Júlio César, né? Tem uma obra muito famosa aí do Vercingetorix se ajoelhando na frente do César, uma coisa assim, entregando a espada dele, uma parada assim. Essas campanhas demoraram pra cacete. O Crasso, que era um porra louca, hoje em dia a gente tem uma expressão que é um erro crasso, né? Fulano de tal cometeu um erro crasso. Essa expressão vem do Crasso. Por que o Crasso falou? Ele era rico pra caramba, ele era um dos caras mais ricos de Roma, ele montou um puta exército gigante, porque ele podia bancar, e falou, quer saber? Eu vou fazer uma parada aqui que os gregos não conseguiu. Eu vou conquistar o Império Parta, que eram, né, os vestígios do Império Persa. Aí a nego falou, tem certeza? Vergonha. Tem uns caras chamados espartano que não conseguiram. Aí tem uns caras que é os gregos também não conseguiram. Você tem certeza? Não, eu vou, que eu sou romano, caralho. Morreu. Ai, caramba. Era o equivalente de atacar os russos no inverno, mais ou menos. E aí o Pompeu, que já numa manobra política foda, pensou, porra, eu vou fazer esses dois caras morrer longe daqui e foda-se, né? E aí acusou o Júlio César de traição. Porque César tava um mó tempão longe lá, não sei o quê, não voltava pra Roma, acusou e aí César falou, ah é, filha da puta, então espera aí que eu tô voltando. Conquistou a porra da Gália, voltou e entrou com o exército dele dentro de Roma, uma coisa que era proibida, né? Era proibido. Sim. Você entrar com... Foi ele que falou, nesse momento que ele lança aquela frase célebre, a sorte está lançada. Exatamente. Aí chegou, voltou com a porra louca, não fazendo nada. Ele era um comandante foda, né? Tava com o exército mega foda, como dizem aí no futebol, um mega entrosado. Os caras tinham acabado de voltar de uma campanha de 10 anos bem sucedida, né? Os caras estavam com puta, cada um com um rei na barriga. Voltou e falou assim, vamos ver o que esse Pompeu tem a dizer. O Pompeu, que tinha chance de bater contra, tinha apoiadores do Crasso que apoiariam o Pompeu pra bater contra o Júlio César, porque o Júlio César era um cara de baixo, com ideias populistas e o cacete. O que o Pompeu fez? Juntou um exército foda? Não. Correu. Fugiu. O Pompeu, ele tinha até um exército, mas ele sabia que o exército dele não tava tão preparado, assim. O exército dele era muito, assim, muita gente nova e tal, e aí ele olhou assim, cara, o Júlio César tá aí, conquistou a Gália, que foi foda, é melhor não. E o mito, foi, né? Embora. O mito dos gauleses, cara, o mito dos gauleses dentro de Roma era como se os caras fossem os imortais do Xerxes, tá ligado? Ninguém conseguia, pô, você tem lá o Asterix lá e o Obelix, os gauleses nasceu redutíveis, disso, né? Pô. Nasceu disso aí. Tanto que o que dizem é que assim, eles só conseguiram vencer, né, na Gália, porque como eram várias tribos gaulesas, né, dentro do território, eles também não se gostavam muito e tal. E aí acabou tendo tanto conflito interno que eles se enfraqueceram e aí Júlio César, opa, tá na hora de enfiar minha espada aqui. Aí ele com certeza tem aquela brecha pra ganhar, tá ligado? Fora a corrupção. O que ajudou Roma a conquistar a Gália, principalmente, foi a corrupção. A corrupção ali na guerra, sabe? De você prometer uma coisa, não cumprir. De você fazer um acordo, não cumprir. Porque nesses povos você tem muita questão da honra. Esses caras tinham um negócio da honra, né? Os gauleses tinham essa parada, os celtas tinham muito isso, os bretões lá da Bretanha, que depois se torna a Inglaterra, tinham muito essa parada da honra, tudo era juramento, era tipo, porra, minha palavra, e pra Roma, foda-se a honra, o que importa é a vitória, o que importa é a conquista, eu não tô nem aí pra minha honra. Olhos. É, se eu falo pra você, vamos lutar então, vai você com uma espada e eu vou com a espada, sem mais nada, beleza, você chega com a espada, eu chego com um arco, te mato a 10 metros de distância, ganhei, foda-se. O romano era assim, isso é a corrupção básica de Roma, ele não ia se importar, a galera ia clamar ele de qualquer jeito e foda-se. Era como os gladiadores, jogava você contra 100 malucos, se você perdesse ou ganhasse, o nego ia agir praticamente da mesma maneira. Ninguém tá importando ali se é justo ou não é, se tem honra ou não tem, sabe? Sim. Pompeu foge, então o Júlio César vai atrás dele, vou pegar esse filho da puta. Pompeu ele foge pro Egito, no Egito a gente tinha quem nessa época? A gente tinha a nossa querida amiguinha Cleópatra, olha só. Olha aí. Então, que também era amiguinha do nosso querido Júlio César, então mesmo que... Não só amiguinha, como crush também. Não, a Cleópatra era crush de todo mundo, né? Tomando cu. Ah, essa mulher tinha, essa mulher devia ter um negócio a mais, cara, não é possível. Ah, mas é que o Júlio César, ele ajudou a Cleópatra a se livrar do pai, do Ptolomeu. Uhum. Então tinha um negócio a mais, assim. Sim. Era um crush com pontos, ele tinha pontos com a Cleópatra. E aí, por conta dessas alianças também, como alianças com Cleópatra, Egito já era importante pra caramba, etc. Volta naquilo que a gente falou, né? Roma já estava tão grande que Roma não conseguiria manter toda aquela área conquistada só com Roma. Seria impossível você usar só aquele pedacinho de quase ilha lá para sustentar tudo. Vinha muito de fora. O Egito mesmo bancava toda a comida da galera. Se não tivesse Egito, talvez não tivesse Roma, Império Romano, do jeito que foi, etc. Júlio César volta então e a galera fala, quer saber, você é foda pra caralho. E aí... Cara, sobe a música, porque Júlio César, ele já chega botando pra fuder. Irmão, ele basicamente, ele pega assim, olha só o Senado, é como se fosse uma toiceira de mato. Ele enrola e corta assim, ó, acabou-se. dá uma limada no Senado, que a galera fica, eita caramba. Exatamente, porque o Júlio César não se torna um cônsul, não se torna um pretor, não se torna um rei também, que ele não queria, para não passar aquela ideia errada do passado, né? Retrocesso. É, e o que, que ele faz? Ele se torna um ditador, maluco. Ele fala, você é ditador, e a galera apoia muita gente ali da politicagem, né? A ascensão dos plebeus também, que tinham dinheiro pra cacete. Os patrícios, obviamente, não queriam isso, mas ele já dá logo uma tesourada na perna dos caras. Tudo isso que a gente tá falando são estratégias políticas. São coisas que demoram muitos anos, são coisas que demoram muito tempo, sabe? Dava pra gente fazer um programa inteiro só sobre uma reunião ou sobre uma manobra política. O cara, você matando a pessoa certa, cara, você acaba com uma estrutura gigante. A Primeira Guerra Mundial tava ali, no fio da navalha. Mataram o Ferdinand lá, era arcebispo? Não. Príncipe, não é? Príncipe. Ferdinando. É, mataram príncipe. O cara, pronto. Príncipe começou da Áustria, ali. Não foi? Isso. Era. Então, tipo, sempre tem essa parada. Você mata uma pessoa-chave, você desestabiliza uma parada, acontece algo. E como eles eram mestres nesse negócio de... corrupção e etc, os segredos e tal, eles viviam fazendo isso o tempo inteiro. Política é isso. Política é basicamente isso. Por que, que os políticos hoje em dia são tão cara de pau? Porque são os políticos. Eles têm que fazer isso. Esse é o trampo do cara. As pessoas falam, ah, não, o trampo do político é pensar no povo, é mudar o Brasil, não sei o quê. Desde quando? Nunca não. Foi. Desde quando existiu o primeiro político no mundo. Nunca foi essa a tarefa. A tarefa sempre foi enganar, mentir, ganhar dinheiro e fazer com que as pessoas não percebam que eu tô mentindo, enganando e ganhando dinheiro. E não só ganhar dinheiro, ganhar poder. Porque você tendo cada vez mais poder, o dinheiro é consequência. Sim, cara. Mas assim, aquela coisa, existe um cara que é bilionário e não tem poder. E às vezes o cara que é milionário tem poder. Sim. E o cara bilionário, às vezes, depende do cara milionário que tem poder. É maluco isso aí. Tipo, tem um poeta romano, eu esqueci. Eu anotei o nome dele, mas eu não tô achando. Porque ele acabou entrando nessa questão da política romana, ainda no começo da República. E, tipo, quando ele saiu, a parada que ele falou foi, tipo, eu me orgulho porque eu quase não peguei dinheiro nenhum do Estado pra sobreviver. Eu roubei, mas eu fiz. É porque, tipo, eles não tinham. Eles tinham um salário, entre aspas, só que esse salário era, tipo assim, pega aí o que você precisar, tá ligado? Sim. Era essa a ideia da Assembleia. Então, tipo, os caras, antes da campanha, pegavam lá a grana da família e faziam campanha pra se eleger. E depois eles pegavam assim, vou pegar aqui de volta, tá? E vou pegar aqui um pouquinho mais só pra garantir, e mais esse aqui pra campeão do ano que vem, e mais isso aqui um pouquinho, entendeu? E tipo, não era... O que não é muito diferente de hoje em dia. É um migué. É sempre igual. Hoje em dia só é mais sofisticado. Sim. Hoje em dia a galera usa mecanismo de opção malucos pra pegar verba. Exato, né? E Júlio César foi um cara foda, merece um programa só pra ele, mas a gente tem que continuar a cronologia da República. Ele foi um cara muito, muito importante. Até hoje ele é estudado, considerado um dos melhores militares, porque, né, apesar de a gente estar falando aqui bastante da política, ele era um militar foda pra caralho. Conquistou várias paradas, expandiu o território. O nome dele, o César, né? A gente tem lá os czares russos, né? Os czares, esse nome czar vem de César. A gente tem ali em alemão os kaisers. O kaiser vem de César. Ele foi um cara que foi admirado pelo mundo inteiro. Napoleão era maluco por ele, sabe? Toda a galera que mexe com coisa militar e etc. ganhou muito dele. E ele chegou realmente com ideias revolucionárias. Primeiro, dando essa zoada no Senado, começou a jogar gente mista no Senado. Pegava um cara do Egito, jogava no Senado Romano. Pegava um cara gaulês, jogava no Senado Romano. Por quê? Porque o Senado de Roma não toma conta só de Roma. Toma conta da porra do território inteiro. Então, como que um cara aqui de Roma, que nunca saiu daqui, um velhinho do caralho, que só ficou comendo e bebendo aqui a vida inteira, vai entender de Gália? Olha como o cara foi inteligente. Ele falou, vou pegar uma porra de um gaulês, vou pôr no Senado, porque ele sim entende da Gália. Vou pegar um egípcio, vou pôr aqui, porque ele entende do Egito. E assim ele fez um Senado misto, inteligente pra caralho. A reforma agrária que ele propôs, né? De dar uma diminuída nas terras dos patrícios aí, dividir um pouco com os plebeus ali que estavam pobres pra cacete por conta daquela crise que a gente mencionou. E o que, que ele ganhou com todas essas ideias fodas? Facada. Facada, né? Facada aí. Em pleno Senado, né? Cada um deu uma no maior estilo Jon Snow da vida e mandou lá no final até tu, Brutus. No maior estilo de sessão finale de Game of Thrones. Nossa, essa foda. É a prova de que a reforma agrária só dá merda. Nunca vai acontecer. Agora, mano, é foda porque o César, ele foi muito porra louca. Tipo, ele praticamente pediu pra, tipo, galera, me mata. Sim. Tipo, com tudo que a gente falou, porque é o seguinte, gente. Naquela parte onde os plebeus eles começam a brigar, não, agora a gente vai botar um cara da gente aqui na política e tal. Até o Branco ele falou rapidinho, mas os plebeus conseguem até colocar a gente no Senado, tá ligado? De tão forte que eles conseguiram ficar. Tem leis, né? Tipo, isso, eles. Pedra. Porque, tipo, desde que criou-se o edil plebeu. Eles começaram a crescer, fizeram a Assembleia Popular, e aí foi criando lei e tal. E daí veio gente pra tentar ajudar. E aí essa galera que tentava ajudar, os patrícios vinham e tome, matava. Teve um cara, eu não vou lembrar de nome assim, mas teve um cara que eles mataram e mataram 300 pessoas que eram junto com ele. Mataram numa colina, né? Um bagulho assim. Aí mais pra frente, eles. Outra cara que tentou ajudar o plebe, eles mataram de novo e mataram 3 mil que eram Sim. junto dele lá, tá ligado? Tipo, os apoiadores. É tipo aquela coisa, os... matei ele aqui, vou matar você pra você largar a mão do seu otário. Era isso, tá ligado? Não gostou não, vai morrer também. E aí o César, ele chega e ele já bota, tipo, poder perpétuo, e aí já vira pessoa sacrossanta e tal. Essa parada que o Febrinho falou de colocar os partidários, tá ligado? É porque ele recebeu poderes de sensor, sabe? E aí ele foi mudando a... Cara, ele aumentou o número de senadores pra 900, tá ligado? E botou mais gente lá, e acabou que, tipo, o Senado meio que perdeu força, porque justamente aquela galera que eram os anciões, sabe? Não, aqui ninguém mexe. Aí veio uma outra galera nova pra mudar, sabe? E enquanto um vinha com a ideia, vamos dizer assim, retrógrada, o outro falava, não é bom isso não, vamos mudar pra isso. E aí ele tinha um apoio maior. E aí a galera já tava ficando maluca, não. Esse cara tem que sair daí. Esse cara tem que sair daqui agora, tá ligado? Não pode. Aí começaram a bater panela, né, velho? Exato, né? E é foda, porque você vê, o cara com uma ideia tão foda... Que ele aumentar esse número aí é uma manobra inteligente, principalmente pegando a galera de fora, porque, porra, o império, entre aspas, tá aumentando. Não é verdade? Será que a gente tem que manter a mesma coisa? Se pensar bem, ele agiu como um estadista, tipo, como mesmo sendo um ditador, ele agiu em prol da democracia, do império dele, porque faz todo sentido você colocar cada um de um canto pra, sendo um império tão grande, cada um de um canto pra compor o Senado. Faz todo sentido isso aí. Exato, e é o que acontece hoje. É o que sabe? Acontece hoje. O senador de São Paulo, do Rio, outro do Amazonas. Exato, então, tipo, os prefeitos, tudo. O cara tava todos com a mente juntos, roubando juntos. Todo mundo roubando junto. Porque... Sem falar que se ele abriu as portas pra vir mais gente nova... Ele vai ter mais apoio, porque o pessoal novo, poxa, eu só tô aqui porque César me colocou. César abriu aqui, então eu vou ajudar ele, sabe? E aí ele também pensou nisso, pô, se eu tiver uma galera ali que eu botei, então eles vão me ajudar. Exato, né, cara? Mas, porra... É a famosa panelinha. Mas aí acabou indo pro saco, né, meu irmão? Júlio César morreu, aí o povo ficou na merda de novo, aí sim vem o segundo triunvirato... Com o Marco Antônio, o Otávio e o Lépido, aí sim vem um triunvirato de fato, né? Ali isso, na Constituição, um aprovado pelo Senado, o povo, aquela coisa toda, uma coisa bem. Porque até então era uma coisa mais de boca, né? Três caras tentando acabar com a crise e ajudar a Roma, dois malucos fez merda, um morreu, o outro fugiu e acabou morrendo também. E o Júlio César vindo com a ideia foda, só que esquecendo que ele era romano, né? Esqueceu só da corrupção. Ele esqueceu o principal. Passou tanto tempo fora que ele esqueceu. Ele tá com a honra lá dos gauleses e voltou, esqueceu que não tem honra em Roma. Meu nome é Máximus Décimos Meridius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. E aí os três novos reis, entre aspas, aí, os dos triunviratos aí, vêm com uma proposta também de acabar com a desigualdade, etc., trazendo ideias também revolucionárias. A primeira coisa que eles fazem é, vamos caçar todo mundo que matou Júlio César, né? Começam essa caçada porque o povo ficou revoltado, maluco. O César era um cara querido pelo povo, né? Você tá na merda, chega um cara com reforma agrária, ideias assim, você fala, esse cara é foda pra caralho. Ah, com certeza, né, velho? E outra coisa, o Marco Antônio era um general do César, né? Sim, e o Otaviano lá, o Otávio era sobrinho, né? Uma coisa assim. Era um sobrinho, mas assim, no final das contas... Ele era um sobrinho neto do César, era meio bizarro. Era uma parada adotada. Game of Thrones. Assim. mas quem deu esse pontapé inicial foi o Marco Antônio, porque ele, pô, eu quero o meu... Acho que até vem muito da questão de lealdade e tal, admiração, não sei. Mas assim, ele, não, vamos continuar aqui, e aí tanto que ele chama o... Ele meio que força até o Otaviano de, ó... Vamos lá, porque tu é família de César e vai ter um apoio melhor, sabe? Tanto que eles mantêm muita coisa do que César fez antes, da questão do Senado mais enfraquecido, pá, não sei o quê. que era o esse início, né, vamos dizer assim, esse proto-império, sabe? Acho que pode dizer assim. Não, os poderes eram praticamente os mesmos. Ele só foi dividido pros três, só que basicamente eles tinham o mesmo nível de poder. Só que aí a gente tá falando de pessoas que são humanos, novamente. Os caras não iam se contentar com isso nunca, né? Dá até coceira, os caras começam a coçar. É, assim, né? O cara acorda na madrugada com a coceira, a esposa dele, o que foi, amor? Deita aqui, não sei, acho que eu vou conquistar o outro ali, esse negócio de três aí. Esse negócio de três é foda. Deve ser tipo, ele, ó, chega assim pra um general dele, ó, fulano, vem cá, me faz uma medição lá no território lá do Otaviano, só rapidão. Aí o cara vem, aí diz, ó, tem tanto de terras, sabe? Aí o cara, engraçado, esse X de terra que ele tem é 10% mais do que eu. Aí não pode... Que eu tô na desvantagem. E ninguém gosta de ficar na desvantagem, né? É, ninguém gosta. Aí começa. Cara, os caras eram muito isqueirinhos, velho. Do era, cara. Guerra! Não, e pior que foi. Pode falar, Bracão. Você é um romano, aí você vê os três caras assim, ah, vamos se juntar aqui, vamos dividir nossos poderes aqui, vamos ficar de boa. Você olha aquilo de... Como romano, você olha e você lembra daquele meme do pica-pau. Essa gente inventa cada coisa. Não, e o foda é que foi dividido meio merda mesmo. Porque o Otávio ficou com a Itália, obviamente, uma parte gigantesca da Europa ali, meu, toda a França, toda a Espanha, tudo... E pegou a parte do norte da África quase toda ali do lado esquerdo, sabe? E aí quando você vê o Marco Antônio, ficou com as regiões da Ásia ali, Irã, um deserto do cacete também, e o Lépido ficou com um pedacinho de nada do Egito com a Grécia. Então foi muito mal dividido isso aí, maluco. E lógico, o cara que tinha menos, o Lépido, já falou, mano, tenho que bolar algum esquema pra sair dessa. Começou com as manobras políticas, só que o Marco Antônio tava do lado. O general fudido já falou, você quer saber? Vou te mostrar qual que é a minha manobra política. Se chama espada e escudo. Foi pro regaço. Aí já pegou. Um já foi. Já tirou um do jogo, o War, né? Tá jogando War. Um já, uma cor já foi embora. Ficou então Marco Antônio e Otávio. Que até então eram caras que pensavam igual, né? Tinham toda aquela relação com o Júlio César, queriam um bem próprio, mas começam a entrar em atrito por conta dessa divisão desgraçada que teve, né? Aí o Otávio também não deixa quieto, fala, não, vai ficar só um não, aqui é nós. Por que você matou o cara? Achei isso errado. E aí já começa a merda. Né? O Otávio, ele era meio... Ele se achava demais, mano. Dá pra ver na cara dele, depois as coisas que acontecem, você fica... Era um mimadinho, né? Esse aqui, ele era muito mimadinho. Ele queria... Porque, tipo, ele era, tipo, filho adotivo do César. Então, pra ele... A Roma é minha, obviamente, minha por direito, porque afinal de contas eu sou o herdeiro e não sei o quê. Eu acho que ele já tinha esse sentimento de é tudo meu já, muito, muito antes talvez tenha sido por isso que o Marco Antônio meio que, ó, vamos fazer esse triunvirato aí, tá ligado? Sim. Realmente podia ser isso. E aí ficou aquele negócio, bom, já que me chamaram pra dentro, então agora eu vou lutar pelo que eu quero, pelo que é meu. E aí ele foi. Sim, tanto que tem a batalha de Ácio, né? Que é onde o Marco Antônio vai ser derrotado na luta. A luta, caralho, final. Essa batalha deve ter sido fodida. Porque foi uma batalha ali perto da Grécia. E a Grécia, porra, teve um milhão de batalha antiga e tal, que é foda de estudar, de falar, mas os números não eram tão grandes. Porque nessa batalha de Ácio, o apoio foi muito gigante. Por exemplo, se tivesse uma guerra entre Grécia e Macedônia, ia grego contra Macedônio. Aqui não, a galera tinha muito apoio. O Marco Antônio tinha o apoio do Egito e de vários outros países ou cidades-estados pequenas ali do deserto e etc. E o Otávio tinha um apoio gigantesco da própria Roma e de grande parte da Europa. Então, maluco, deve ter sido uma batalha, tipo, descomunal, assim, não dá nem pra imaginar. Naquela época deve ter sido uma das maiores. Mas o segundo triunvirato, ele já estava meio... ele começou a ficar zoado numa batalha que é chamada... Foi um pouco antes, né? Que na Batalha dos Filipos, no qual eles tomaram um couro. Eles quem? A Roma tomou um couro desses caras aí. Mas Ah, você fala foram caras de fora que atacaram Roma. Isso, né? Então, Batalha dos Filipos, eles foram derrotados. Isso aí balançou o triunvirato. Mas aí é problema do Otávio, filho. Roma é a área do Otávio. Você acha como é que o Otávio tava ligando? Mas foda-se, minha área é aqui no Egito, aqui, etc. A gente termina, então, essa parte toda aqui com o Marco Antônio se fudendo, né? Tomando um cacete aí do Otávio. É, tem o famoso suicídio, né? Da Cleópatra lá com a cobra, não sei o que, os dois, aquele amor, não sei o que lá, mas não tinha mais o que fazer, né, cara? O Otávio veio com tudo, o cara tava com muito apoio também de todo mundo de Roma ali, vários exércitos diferentes, exército misto e o cacete. Lembrando que Roma não tinha um exército só, né? Eram vários exércitos pequenos e o Otávio veio com a cabeçada disso. Estratégias de guerras diferentes também, pra confundir o Marco Antônio, porque o Marco Antônio era um general foda, mas era um cara muito tradicional, né? Que era da época do Júlio César. E aí o Otávio, que é um moleque mais novo, um pouco mais cabeça aberta, já vem com as pegadas novas e etc. Eu só queria fazer uma correção, que a Batalha dos Filipos foi a guerra final entre o pessoal do Segundo Triunvirato contra os assassinos do Júlio César. E aí, depois dessa parte toda, o que, que o Otávio faz? Fala, quer saber? Não vou ser rei. Meu Deus. Não vou ser rei, não vou ser ditador, não vou ser cônsul, não vou ser nada. Eu vou ser imperador e agora me chamem aqui de Deus, porque meu nome agora é Otávio Augusto. Ele chega assim, ó. Ele chega assim, os humilhados serão exaltados agora. E ele, ai, Augusto! Puta que pariu, ele é foda. E aí, essa capa aí, capa púrpura. E aí, porra, e com essa ideia toda, ele vem com a famosa política lá do pão e circo, né? Que a gente tem hoje no Brasil e em muitos lugares do mundo, à torta e à direita. Que é, vamos dar comida pra galera, vamos dar entretenimento e vamos fazer nosso jogo político por trás. Todo mundo continua roubando, continua corrupção, continua enriquecendo, mas o povo não quer saber muito disso. O povo quer comer, o povo quer se divertir. É. O cara quer que a filha dele case com alguém que também tem uma família boa, não quer ficar se fudendo o tempo inteiro produzindo e ficando sem nada. Vamos dar comida e vamos dar entretenimento que a galera vai ficar de boa. E ele fez isso, porque uma das coisas que ele fazia era andar com o carro no meio da cidade, jogando pão pra galera, vinho e etc, né? E puta, isso aí pra galera que tava com fome, maluco, era um show, né? E mesmo quando ele finalmente se torna imperador e muda seu nome também, ele mantém as mesmas instituições, mantém o Senado, mantém os magistrados, a Assembleia, porque mesmo com toda essa corrupção comendo solta aí, a porra funcionava. Era uma instituição que funcionava. Então deixa essa porra aí. Sim, a política de Roma ela era revolucionária pra época, mano. A gente fala muito de Grécia, né, Atenas, não sei o quê, mas, puta, os romanos eram outro nível, assim, de documentação, de construção, de desenvolvimento, de engenharia, sabe? Os caras construíam templos e coisas, assim, às vezes só pra falar, olha como a gente é foda. Eles fizeram muito isso na Inglaterra, né? Você leu o Crônicas de Arthur lá do Cornwall, você vê, era uma antiga ruína romana, não sei o que, e os caras não conseguem trabalhar com a pedra, e aí cai uma ponte romana, eles consertam com madeira, que os caras são uns bosta, e tem todo aquele lance que a gente falou, né, de vias pavimentadas, com canais, e traziam água lá da casa do caralho pra cá, o nego abria a torneira e saía água, isso aí tudo, eles eram muito fodas, assim, cara, de um modo geral, o Império acabou caindo, e a gente vai falar disso em outro programa sobre o Império Romano, mas por conta do próprio Império, né? Ele ruiu de dentro pra fora, aí, como se fosse uma estrela, implodiu, sei lá. Sim. Assim como a República, assim como o Reinado. Só falta agora o poder religioso. Eita, agora o poder. Agora eu quero ver cair. Será que cai? Olha aí, fica a questão. Cara, eita, porra, calma. Que porra é essa, meu irmão? Eu esqueci o tema. Caralho! Do nada o cara começa a mandar, então, os gauleses chegaram? Não, mas não é aí. Não, o Will ia falar sobre grafeno agora.